Depois de 22 anos, o Paraná voltará a sediar o principal Fórum Brasileiro de Informática Pública. Entre os dias 28 e 30 de maio, o Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Gestão Pública, o SECOP, será realizado em Foz do Iguaçu. A expectativa é que 500 congressistas participem do evento, que está em sua 42ª edição e terá como tema principal a tecnologia da informação e comunicação na gestão estratégica de governo. Durante o seminário, o público poderá ainda debater questões relacionadas a temas como a segurança e privacidade de informações, mobilidade, redes sociais e a interação com os cidadãos. A promoção é da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação, com a organização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, a Celepar, pioneira na área pública de TI, justamente no ano em que comemora seu cinquentenário de fundação. Os interessados podem se inscrever pelo site www.secop2014.pr.gov.br. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Vaci Álvaro para a CBN Foz.